Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Horas e 18 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, nesta sexta-feira, 17 de outubro de 2014, mais uma edição do Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. Ao meu lado, comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Temos como convidado nesta sexta-feira o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Passo a palavra aqui ao Lucas. Perguntas, Lucas? Vamos fazer várias, afinal não é todo dia que nós temos o prefeito à disposição para entrevistá-lo, saber das coisas do município, ainda mais agora que estamos saindo de uma eleição aí no primeiro turno, que elegeu um aliado dele, o Beto Richa, e vamos falar aqui dessa reforma administrativa que o prefeito está começando a fazer, o facão está brilhando, o fio do facão está afiado. Quando o Reni chegou aqui, eu vi o facãozão pendurado na cinta. Bom dia, prefeito. Bom dia, Lucas. Vou começar querendo saber do senhor. Eu queria fazer um registro. Está conosco à mesa aqui da CBN, nosso diretor aqui da rádio, doutor Joma, né? A quem agradecemos por ter vindo prestigiar o nosso programa com o prefeito. Reni, lá o seu líder na Câmara, o senhor Mogênio, vereador Mogênio, PMDB, seu líder, está aí agora imbuído do propósito de criar um projeto de lei para aumentar o número de vereadores de 15 para 21. Isso deveria acontecer, se de fato acontecer, o ano que vem. Eu queria saber o que o senhor acha desta iniciativa. Olha, primeiro que nós temos que separar as coisas, né? São prerrogativas que competem à Câmara. Ontem, inclusive, fui instado aí pela sociedade organizada sobre a minha opinião. Eu acredito que a representatividade ela é boa, mas nós estamos passando por um momento de dificuldade financeira, em termos de Brasil, em termos de Estado do Paraná e também em termos de Foz do Iguaçu, até porque não tem como negar que cada vez mais aumenta a demanda e cada vez menos os recursos públicos e são escassos. Então, quanto ao aumento do número de vereadores, não tenho nada a me opor. Com o escopo que os 12 vereadores estão colocando, não é apenas o Mogênio, tem 12 vereadores que assinaram o projeto de lei, num propósito de diluir os atuais gastos com o aumento do número de vereadores. Eu acredito que se for assim, a própria sociedade não deva ficar contra, eu também não ficaria contra. Agora, o mecanismo que eles vão encontrar e compete à Câmara, já que é um projeto, uma prerrogativa da Câmara de Vereadores, projeto dessa iniciativa. Assim como nós temos alguns projetos que são de prerrogativas do Executivo, que apesar de a Constituição dizer assim, muitas vezes a gente tem alguns vereadores querendo passar por cima e colocar. Então, eu não tenho muito como chefe do Executivo. Como cidadão, eu acredito que a representatividade, quanto maior a possibilidade de alguns bairros que ficam sem representantes, de ter um representante com um aumento, e não só bairros, mas algumas regiões da cidade, em especial também, com essa proporção de 21 vereadores, que é o que a lei permite para Foz do Iguaçu, vai permitir com que a representatividade seja maior. Porém, nós temos que ter esse cuidado com o aumento dos gastos, que, segundo a notícia, foi uma preocupação que os vereadores já também tiveram e estão garantindo à sociedade que não haverá aumento de gastos. Até com relação a essa questão do aumento de gastos, porque a gente sabe que a Câmara Municipal ela não atinge atualmente o teto dela de gastos ali, existe, né, o teto que é previsto por lei, e esse dinheiro ele volta para a Prefeitura, é devolvido depois para a Prefeitura. Não existe uma preocupação também com relação a este sentido? Olha, é justamente isso que inclusive ontem eu falava com as pessoas. Uma questão é o que eles estão argumentando, é que não haverá aumento de gasto. Outra questão é que não haverá um aumento maior da rúbrica orçamentária, porque a rúbrica deles é maior que os gastos. Então, provavelmente, eu acredito que até pela boa transparência e principalmente para que não haja aí qualquer equívoco, eles devam fazer a média do que realmente eles estão gastando hoje, porque estão falando de gasto, não estão falando em aumento do percentual, porque esse percentual é estipulado pela Constituição. E não é só aqui, a Assembleia Legislativa, inclusive quando eu estava lá, nós devolvimos em torno de 200 milhões por ano ao Poder Executivo, porque o poder legislativo não pode ter superávit financeiro em caixa. Então, eles têm a possibilidade de chegar até 6%, mas não gastando, eles têm que devolver. E isso nunca foi gasto aqui em Foz do Iguaçu. Todas as legislaturas devolvem, no final do ano, recursos para o Poder Executivo. E, inclusive, o atual presidente não tem esperado até o final do ano. Ele tem, inclusive, agora, quando eu estava afastado, ele devolveu 500 mil para... A Ivone, que estava na chefia do Poder Executivo, antes de eu sair, ele tinha devolvido. Então, nem sempre eles utilizam toda essa rúbrica. Agora, eles estão dizendo que é gasto. Gasto é o que, efetivamente, eles estão gastando hoje. Hoje, e aí numa média histórica aí dos 5, 10 anos para trás. Estamos conversando aqui na CBN com o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, ele que participa desta edição especial do Café com a CBN. Vamos fazer agora uma separação de rede, você que está nos acompanhando aqui no AM em 1320. Na sequência, já vem chegando o comentário de Miriam Leitão em rede nacional, na internet em cbnfoz.com.br. Continuamos este diálogo aqui com o prefeito da Terra das Cataratas. E continuamos aqui em cbnfoz.com.br. Passo agora a palavra a Hélio Eduardo Lucas. Obrigado, Guilherme. Reni, o senhor tirou 20 dias de férias e deixou lá no seu lugar a vice, senhora Ivone Barufaldi, do PSDB, tucana do Bico Roxo. E lá tivemos notícia de que nesse período ela se saiu muito bem ali, aparentemente, porque não tivemos notícia de nada assim relevante que tenha ocorrido. Se desempenhou-se bem. Entretanto, houve lá um caso que, inclusive, eu noticiei no meu site eletrônico, H. Lucas, em que teria a senhora em questão, enquanto prefeita, aplicado um dinheiro que seria uma conta carimbada da iluminação pública, acabou indo para a saúde. O senhor acompanhou esse fato, está sabendo que isso aconteceu? Quero aproveitar o senhor aqui para repercutir bastante na cidade, para dizer, falar, comentar sobre esse fato. Olha, tenho conhecimento sim do fato. O que ocorre é que a gente pode, aí alguns dias, um curto período, eventualmente, você, na prerrogativa de administrador, utilizar recursos de uma conta desde que você reponha. Se chama, ao invés de você tirar um empréstimo bancário, você pega alguma conta, uma rúbrica que está disponível. Existe sim uma vedação legal, mas desde que você reponha rapidamente, o máximo que pode acontecer aí. Isso ocorreu muito para o sistema base. Nós estamos devolvendo quase 5 milhões da utilização e ficou a descoberto de recursos da educação pela gestão passada. Entretanto, nesse caso, eu inclusive conversei com ela, existe aí um compromisso por parte do governo do estado, que nós já vimos tratando, de nos auxiliar nesta conta da saúde, já que a nossa rúbrica de média e alta complexidade, que é o recurso que ela tirou da iluminação pública e mandou para média e alta complexidade, que é o que paga o hospital, que paga o Costa Cavalcante, que paga o poliambulatório, que paga a nefroclínica, esse recurso vem do estado e da União. E o Estado, esse ano, não nos ajudou com nada desse recurso, mesmo nós atendendo a região e tendo aí que aportar recursos novos. Então, pelo que me consta, eu conversei com ela, há um compromisso do governo do Estado de devolver esse recurso para a média e alta complexidade. Como ela utilizou esse recurso vinculado à iluminação pública, haveria reposição. Só que isso tem que ser feito dentro do exercício, senão é um problema grave mesmo. Mas nós acreditamos aí que o governo do estado deva repor ou nos auxiliar com esse valor que já faz mais de 6 meses que estamos negociando, que é em torno de 15 milhões, para a média e alta complexidade de Foz do Iguaçu, já que aqui nós temos, de fato, um hospital regional, porém não de direito. As custas do hospital, os gastos extras que tem para se manter o hospital aberto, que está na ordem de 4 milhões a mais do que se recebe por mês, esses recursos têm sido arcados apenas com os cofres e com os recursos do município. Então, no ano passado houve uma ajuda de aproximadamente 15 milhões do governo do estado e esse ano ainda não houve. Então, vindo esse recurso, é possível sanear, então, essa falha que foi cometida. Até com relação ao hospital, pergunta aqui, porque nós entrevistamos nesse mesmo café com a CBN aqui, a deputada estadual eleita e sua esposa, Cláudia Pereira, sobre a questão da saúde pública. Ela colocou um posicionamento favorável à regionalização do hospital municipal. Como gestor público, qual a sua visão, qual o modelo mais viável para o financiamento deste hospital, na sua visão? Olha, assim como em qualquer relação quando você acaba tendo, e a saúde é tripartita, é uma obrigação do município, do Estado e da União. Mas qualquer relação de parceria, quando você onera muito um parceiro, essa relação ela tende a alguém quebrar. Você não pode suportar o peso que é para ficar em três alicerces num único alicerce. Então, nós entendemos que na média e alta complexidade, você tem uma base, o município de Cascavel tem inúmeros hospitais privados, tem um hospital universitário, tem um hospital regional, tem dois cursos de medicina, um deles inclusive público. Lá não é saúde plena. E mesmo assim nós temos problemas até, de repente, mais graves que alguns que nós temos aqui. Agora, Foz do Iguaçu, uma cidade de fronteira com 300 mil brasiguais, brasileiros que moram do lado de lá, que sabe perfeitamente que existe uma saúde, um SUS, que é universal, que você não pode negar atendimento aqui em Foz do Iguaçu, sendo que lá não tem saúde pública, principalmente para os brasiguais. Você pegar um raio aqui de aproximadamente 100 quilômetros com os municípios da nona regional, que os que tinham hospital fecharam, e você criar um hospital municipal, é lógico, dá um acidente em Medianeira, em qualquer lugar, vem para cá. E isso tem um custo. E esse custo, como eu falei, ele tem a manutenção do hospital, para manter ele aberto, é bem mais caro que os procedimentos. Tanto é que se o hospital, não existisse o hospital, nós comprássemos todos os procedimentos que tem ali, não apenas para os moradores de Foz, inclusive para os moradores que vêm do Paraguai, para os outros, comprássemos em outro hospital, custaria 1.200.000. Ah, mas por que custa tão caro? Porque você não sabe a hora que vai ocorrer um acidente, você tem que ter toda uma equipe de médico de sobreaviso que você paga. Esse custo, os outros municípios não têm, porque eles só pagam o procedimento. É como você abrir um restaurante e só colocar para cozinhar a comida quando chegar o hóspede. Aí você vai ter um custo baixíssimo. Só que para você abrir um restaurante, não sabe quantos vão chegar. Então, é a mesma coisa para você manter o hospital. Você não sabe que hora, principalmente o pronto-socorro. Isso não sou eu que estou falando. Isso teve uma matéria no Fantástico, recentemente, que falou que todos, não estou falando sem nenhuma exceção, todos os municípios que mantinham pronto-socorro aberto conseguiram falir não apenas a saúde, o município. E nós estamos nesse caminho porque, infelizmente, estamos bancando sozinho com o custo da manutenção. O hospital é algo bom? É bom. Porém, nós temos que chamar a coparticipação, se não é possível a regionalização, porque o Estado também está no limite do seu comprometimento com o gasto pessoal, pelo menos um comprometimento financeiro. Porque se houver um comprometimento financeiro, não ficando como agora, estamos esperando os 15 milhões para repor o dinheiro da iluminação pública. Se houver um compromisso, ó, todo dia, 5 de cada mês, o Estado vai fazer um convênio e vai repassar 2 milhões para a manutenção do hospital. Não precisa eles administrarem. Agora, tem que ter uma responsabilização financeira. Ah, não é a questão da administração. Administrar, a fundação administra. Podemos até, se houver esse convênio fixo, nós aumentarmos a rúbrica da média e alta complexidade, pode até ser efetivamente municipalizado com a administração própria do município. Você fazer o concurso para os enfermeiros que lá trabalham, tudo, e somente contratar no regime de contrato e chamamento os médicos. Pode ser feito isso. Agora, nós precisamos ter a garantia que tanto a União quanto o Estado vão arcar com a sua parte, fazer realmente aquilo que é a gestão tripartita da saúde. A gestão é tripartita, só que quem está ficando com o rombo está sendo o município de Foz do Iguaçu. Reni, o senhor tirou licença, voltou depois de 20 dias, e nesse período que o senhor reassumiu, o senhor já mandou aí perto de 10 cargos comissionados, exonerou-os. Sim, a nível de diretoria, a maioria. E o que se pergunta é o seguinte: o senhor decidiu diminuir o número de cargos comissionados para fazer economia, para talvez sobrar mais dinheiro para aplicar na saúde, na educação, enfim, nas demandas da cidade? Olha, primeiro nós vamos continuar fazendo. Ontem mesmo publicamos no Diário Oficial dezenas de cortes de encargos especiais de funcionários de carreira, diminuição de outros, porque os funcionários sabem, e também os cargos comissionados sabem, o quanto foi duro o município obter a certidão negativa. Porque nós tivemos que penar durante 11 meses no ano passado para conseguir uma certidão negativa para poder liberar todos esses convênios que nós temos aí, mais de 200 milhões em obras, vindo para Foz do Iguaçu, tanto em convênio com o governo do Estado, com a CEDU principalmente, quanto com o Ministério das Cidades, o Ministério da Integração Nacional, e tudo isso necessita de negativa. E nós tivemos vários problemas aí na transição, cito um deles, que ainda estamos dentro do problema, que foi a utilização de mais de R$1.700.000, recurso da farmácia básica, que foi utilizado para o acerto, a rescisão dos cargos de confiança no final do mandato anterior. Isso é um crime gravíssimo. Ah, mas por que você não prendeu? Não sou eu que prendo, é a justiça, tudo isso está andando. E isso tudo, nós tivemos que fazer um comprometimento de devolver esse dinheiro na conta, que nós estamos paulatinamente devolvendo. Nós estamos, inclusive, hoje, provavelmente, mais R$700.000 nós vamos devolver nessa conta da farmácia básica, já que limparam. Era onde tinha dinheiro, pagaram as rescisões dos cargos comissionados com esse recurso no final do mandato. Então, nós tivemos vários problemas de ordem para acertar a casa. E agora nós estamos caminhando novamente para um índice de comprometimento acima do que preconiza a lei de responsabilidade fiscal. E aí nós tivemos essa necessidade até para poder fechar o exercício desse ano. Alguns cargos comissionados poderão voltar ao ano passado, mas nós vamos cortar mais, nós deveremos fazer alguns secretários também serem exonerados, outros secretários assumirem, onde tem três diretoria, um diretor só vai acumular as três funções, para isso temporariamente até chegar no mês de janeiro para a gente fazer. E não é só nós que estamos fazendo, o município de Toledo, que as finanças vão bem melhor que as de Foz do Iguaçu, também está fazendo a mesma coisa, cortou o salário de prefeito, cortou o salário de vice, cortou o salário de secretários, fez exonerações. Então é uma necessidade que nós temos de readequar aí os gastos, principalmente com a folha de pessoal, para não comprometermos aí a nossa certidão de regularidade fiscal. Em meio a tudo isso surgiu essa polêmica com os professores, a questão do plano municipal de cargos e salários, em que pé que está, até porque os professores ameaçam agora para o dia 22 uma paralisação. Como é que está atualmente essa questão? Olha, eu conversei ontem por telefone com a presidente do sindicato, deveremos conversar ainda essa semana. Uma outra proposta, elas até alegavam que o artigo 78 foi colocado lá ao acaso, nós mostramos que tinha uma ata, inclusive elas concordando com o artigo 78. Quando nós aprovamos a lei, nós condicionamos ao aumento da arrecadação. No último mês, hoje, houve uma sinalização positiva, não de aumento de arrecadação, mas de voltar ao que era. O que aconteceu quando nós aprovamos a lei, a receita do município vinha na ordem de 54 milhões por mês, a arrecadação própria. Você tem uma base, os repasses. No mês seguinte, caiu para 44, 42 e chegou até próximo de 40. Agora já está reagindo. Reagindo é melhorando? Não. Tentando voltar ao normal. Então, se eu estou falando que nós estamos cortando secretaria, cortando cargo comissionado, cortando EE, é porque nós não temos condições de aplicar nenhum um comprometimento maior agora. E não existe juiz nenhum no mundo que vai dizer que eventualmente for para... É o que eu falei para ela, se fizer uma greve, vai permitir? Não está faltando, não é uma questão de vontade de implantar ou não, é possibilidade, não está tendo a possibilidade. Então nós estamos partindo aí para uma negociação em que condicionando, de repente, aplicar gradativamente o plano a partir de janeiro, em confirmando que está voltando a arrecadação ao normal, nós aplicarmos gradativamente o plano, com a previsão de uma análise aí no final do ano que vem das fases seguintes do plano, porque nós não podemos ser responsáveis, porque daí compromete todo o município, todos os demais servidores. Então, não se trata de uma questão de vontade de implantar ou não, mas da possibilidade. A vontade, nós já demonstramos que temos vontade quando mandamos o plano para a Câmara, mas tivemos a responsabilidade de colocar o artigo 78. Nós vamos implantar se a arrecadação for compatível. Isso foi negociado por mais de um ano com os professores. O sindicato sabia perfeitamente disso, tanto é que assinaram, concordaram com o artigo 78. Então, nós não podemos. Ah, mas tinha 60 dias para implantar. Tinha 60 dias para implantar com o artigo 78, que faz parte da lei. Então, nós temos, demonstramos para eles, demonstramos para quem quiser, está no portal da transparência, que nem se comportou como estava a arrecadação. Caiu a arrecadação do município. Então, no atual quadro é impossível. Mas, no primeiro sinal, agora já nos permite, pelo menos, negociar. Olha, se continuar nesse ritmo a arrecadação, tende a voltar à normalidade no início do ano, e aí podemos gradativamente implantar o plano. Renê, falar um pouquinho de política. É, o país está fervilhando aí que esse segundo turno da eleição presidencial. Ontem tivemos um debate eletrizante no SBT. Quem assistiu, eu assisti, fantástico. É, mas eu queria falar mais propriamente do Paraná. O senador Álvaro Dias, última vez que esteve aqui no sábado, eu conversei com ele e percebi na minha conversa com ele, ele fez uma expressiva votação também, um fenômeno de votação. Eu conversei com ele e percebi que ele parece imbuído do propósito de querer voltar a governar o Estado na próxima eleição, assim que terminar os 4 anos do mandato do Richa. Richa provavelmente vai para o Senado, tem tudo para ser eleger para o Senado. E aí eu percebi que o Álvaro Dias poderá sair candidato, ele gostaria de sair. Ele não abriu isso para mim, mas eu percebi. Entretanto, nós sabemos que tem um acordo feito entre o Ratinho e o governador Beto Richa para que o Ratinho é que saia candidato para 2018 ao governo do Estado com o senhor de vice. E o Álvaro me disse mais, falou, Lucas, é habitual que quem queira ser governador do Estado do Paraná, primeiro passe pela prefeitura. E a história conta que sempre foi assim, com praticamente quase todos os governadores. São primeiro eleitos prefeitos, uma ou duas vezes, depois vai para candidato do Estado. O que é que o senhor vê nisso, sobre o Ratinho não sair, sair o Álvaro, o senhor ficar pendurado na brocha de vice do Ratinho? Primeiro que não procede essa história de vice, não tem uma amizade de longa data com o Ratinho. O projeto político dele é ser, mas não existe nada de vice. Pelo contrário, existe a possibilidade do vice do Ratinho ser uma pessoa de Foz do Iguaçu, mas não é eu. É uma outra pessoa, que não vou abrir, que é de um outro partido, inclusive, que está caminhando junto com o Ratinho já desde a eleição de prefeito. Então, existe a possibilidade do vice do Ratinho ser de Foz do Iguaçu, mas não é o Reni, não. Até porque ele não precisa me conquistar. Se eventualmente ele for candidato, ele não precisa me agregar. Essa história não procede de ter que passar pela prefeitura de Curitiba. Até porque o Álvaro foi governador e não passou por prefeitura. Então, é lógico que quanto mais adversários você pode eliminar, mas o Ratinho já deixou claro nessa eleição que ele pretende disputar o governo do Estado. Mas em política tudo é possível. Eu acredito que o resultado da eleição do Álvaro Dias o credencia a pleitear, sim, esse cargo. Nós temos também a Cida, que é a vice do Beto, que estará com a caneta na mão por 9 meses, que tem o Ricardo Barros, o deputado Ricardo Barros também, que é um grande articulador, nós temos que reconhecer isso, que ela certamente também estará pleiteando ir à reeleição, mas aí com o cargo de governador e a caneta na mão. Então tem muita água para rodar pelas turbinas da Itaipu até a eleição de 2018. Mas eu acredito sim que o resultado da eleição do Álvaro Dias coloca ele e o PSDB numa briga por um espaço político. E só espero que tenha uma maturidade de deixar essa briga para 2018 e não fazer como em Foz do Iguaçu, que as pessoas não descem do palanque numa mediocridade para atrapalhar a cidade, aliás, uma autofagia, não é? Passa do limite da mediocridade e passa para uma autofagia para querer que a cidade vai mal para, eventualmente, isso é muito ruim para a cidade. Graças a Deus, aquilo que era o nosso propósito inicial em relação à cidade está se confirmando nos 2 anos. O ano passado, Foz do Iguaçu saiu muito bem no desenvolvimento econômico. Esse ano, hoje, inclusive, saiu a notícia, aproximadamente 10% dos empregos gerados no Paraná, que é o melhor do sul do país, o melhor estado, 10% foram aqui em Foz do Iguaçu. No primeiro quadrimestre, nós geramos, só perdemos para Curitiba em geração de empregos. Todo dia chega notícia nova de investimento. Talvez por isso mesmo muita gente esteja, não é... adversária política, com ódio do Reni Pereira, porque o Reni Pereira está abrindo as portas para investimentos. O maior hotel da América Latina gerando emprego, Museu de Cera gerando emprego, a área industrial, só uma empresa que adquiriu a área ali está elaborando o projeto, confirmando a geração de emprego que ela propôs na proposta. Só uma empresa vai gerar mais emprego que todos todos os núcleos industriais, desde a época do Álvaro Nunes, geram juntos uma única empresa. Então, talvez isso incomoda muitas pessoas que utilizam a política para manter o poderio e, principalmente, o império sobre as demais pessoas de Foz do Iguaçu, para manter o poder econômico na mão de poucos. E nós estamos trazendo investimentos, porque Foz do Iguaçu, se abrir as portas, como nós estamos abrindo para vir investimentos, o céu é o limite. A cidade encanta não só os turistas, mas também investidores que querem vir para cá. Muitas vezes não tiveram o clima ideal para vir para Foz do Iguaçu. Então, é incrível como a mediocridade com que se trata a política em Foz do Iguaçu. Ela beira o limite e, principalmente, na grande maioria das ações políticas que se toma, não são de cunho político, são de cunho autofágico para enterrar a cidade. Estamos conversando aqui na CBN com o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. Falamos aí a respeito de questões políticas. Eu vou tocar na questão da representatividade agora, porque Foz do Iguaçu, desde sua eleição para prefeito, ela ficou sem representante ali na Assembleia Legislativa. E agora, 2 anos depois, 2 representantes da cidade foram eleitos como deputados estaduais. O seu oponente na disputa a prefeito, Chico Brasileiro, e sua esposa, primeira-dama, Cláudia Pereira. Para a Câmara dos Deputados, não conseguimos eleger praticamente nenhum. Fernando Jacobo tem título de eleitor em Foz do Iguaçu, mas conseguiu apenas 6 mil dos 144 mil votos aqui na cidade. Qual a leitura que se faz até com relação a este cenário a partir deste mandato na Assembleia e na Câmara dos Deputados? Olha, a leitura eu acabei de falar na pergunta anterior, né? A disputa eleitoral em Foz do Iguaçu ela não é uma disputa de cunho político, mas de cunho autofágico. Nessa eleição, a exemplo de outras tantas, o quadro e o tabuleiro que se coloca é justamente para não se eleger ninguém. Ainda conseguimos eleger 2 deputados estaduais, um que vinha com o recall da eleição, disputou a eleição para prefeito, fez 63 mil votos, logicamente isso dá um recall para a próxima eleição. E houve aí uma grande confluência de forças, e eu fico feliz, até porque é um representante a mais. E a minha esposa também elegendo, lógico que isso ajuda a cidade, e em relação ao Jacobo, já é a segunda eleição que ele tem o título aqui. E nós, ao invés de hostilizarmos, nós estamos pedindo ajuda. Eu tive segunda-feira com ele lá em Brasília, e na segunda-feira mesmo tratando, hoje o meu secretário de saúde está lá em Brasília, provavelmente já vem com a notícia boa, ao invés de fazer o que sempre fizeram, hostilizando ele que tem o título eleitor aqui, nós estamos chamando ele para ajudar o município de Foz do Iguaçu. Provavelmente ele não seja mais candidato a deputado federal, e se tivesse eleição para deputado federal, na próxima eleição eu acredito que ele faria mais votos, até porque nós vamos dar a oportunidade. E olha, ele não me apoiou para prefeito, ele apoiou o meu candidato adversário. Inclusive, eu tenho um episódio que na véspera da eleição ele chegou num hall do hotel, pô, prenderam a tua esposa com dinheiro, não sei o quê. Então aquela política suja, mas suja na melhor acepção da palavra que se pratica em Foz do Iguaçu, ele foi, falou, pergunta para ela, ela está aí. Então aqueles boatos que soltam, aliás, é algo que inclusive o Lucas falou, fantástico o debate, eu não achei nada fantástico, aquele debate é debate de política tupiniquim, não é um debate de uma política de Brasil, um estado que se, um país que se propõe a estar aí como os grandes políticos. Ficar discutindo, você bebeu e dirigiu, você colocou tantos problemas que tem no Brasil, qual é a válvula? Então, eu não gostei do debate. E está indo por essa linha política brasileira. Aqui no Paraná também saíram, tentou-se colocar isso, e se você perguntar se os problemas do Paraná, os problemas do Brasil, como resolver, estão sendo colocados em debates, não. Está sendo uma política pessoal. Isso é ruim para a política. A política não é para isso. Se for nesse caminho, eu acredito que logo, a legitimação dessa democracia brasileira vai ser deslegitimada. Muito bem. Voltando ao assunto do debate, são questões de opiniões. O que ouvimos ontem, eu assisti ontem, foi o que é realmente a pessoa da Dilma Rousseff. Ela é aquilo ali. Tanto é que ela ficou tão desconcertada com o debate que assim que acabou ela teve um piripaco, passou mal. Nunca vi em debate, entre os debatedores, ninguém passar mal depois do debate. Então foi um debate que, segundo a minha colega jornalista Eliane Catanhede da Folha, entrou para a história deste país. E eu também acho que entrou para a história. Mas, enfim, vamos lá. Ô, Reni, o PMDB sempre foi uma força política poderosa aqui na região durante quase 4 décadas. Tivemos aí a família Silva, né, o tio Zizo, o Dobrandino, o Sames também, de uma certa forma, que criou-se até no jargão popular dizer que o Dobrandino elegia até poste na região. E foi realmente uma força política muito grande. Tinha na época aí que tinha 8, 10 vereadores do PMDB na Câmara. Hoje fazem a duras penas um. Mas, enfim, o que eu quero perguntar é o seguinte. O Dobrandino, nessa eleição, jogou todas as suas fichas numa candidatura de fora. É o Vermelho, né, da consultora, todos conhecem. Ele não mora em Foz, não tem domicílio aqui, mas é da região. E acabaram não conseguindo eleger o Vermelho para a Assembleia Legislativa, no que pese todo esse esforço, o PMDB em peso. O que que aconteceu aí? O Dobrandino realmente está fragilizado? O que que houve que não elegeu o candidato dele? Olha, eu acho que você tem que fazer essa pergunta não só ao Dobrandino, mas a outras pessoas que se acham donas da cidade, que apoiaram uma candidatura que também não fez nem 10 mil votos aqui em Foz do Iguaçu, apesar de ser uma campanha milionária. Então, acho que essa pergunta tem que ser feita a eles. Como eu falei recentemente, o Chico Brasileiro é uma força política que surge, teve o rescaldo da eleição, respeito, e está legitimado o resultado dele, enquanto que outras pessoas que tentaram medir o seu prestígio, não foi apenas o Dobrandino, com outras candidaturas, o resultado das urnas fala por si só. Agora, eu vou aproveitar essa tua pergunta e falar da minha relação com o PMDB. Primeiro que, quando eu me elegi prefeito, quem pediu para abrigar o PMDB como um partido de apoio à administração foi o pessoal do próprio PSDB de Curitiba. Inclusive, o Beto, quando eu fui candidato, queria que eu trouxesse o PMDB de vice e não o PSDB. E aí houve toda aquela história que era... o Dobrandino indicou o neto dele e tudo mais, e nós chegamos numa altura ali que a conjuntura política me exigia que eu colocasse uma mulher de vice e tal, que acabou vindo a Ivone, que foi uma excelente parceira e está sendo, né? E o PMDB, ele fez parte do governo, a pedido, inclusive, do governo do Estado, porque existia toda aquela conjuntura que o PMDB dava base para o governo do Estado e estava tudo certo para o PMDB apoiar. Agora, deu um resultado revés lá, tanto é que não é apenas a prefeitura. Eu cito aqui, o Sames tem um cargo de assessor na Sanepar, que é um cargo muito apetitoso, que é justamente nesse convênio. O Caymmi, que é o presidente do PMDB, também tem um cargo de confiança, que ganha praticamente mais que o salário, em virtude dessa conjuntura de aliança do PMDB com o governador Beto Rich. Aí deu um revertério. Como é que eu vou chegar e dizer, agora o PMDB é inimigo? Eu tinha mais 2 anos pela frente. Não tinha como. Eu deixei a liberdade para o PMDB local seguir o rumo que a sua convenção destinou, de apoiar o seu candidato. E aí eles falaram, não, mas nós vamos apoiar também a sua esposa, uma parte do PMDB, como o Dobrandino apoiou o Vermelho, que também é da coligação do Beto Rich. E apoio você não refuga. Como o Vermelho não refugou o apoio do Dobrandino, eu falei, pode apoiar, apoio não se refuga. E eles apoiaram a minha esposa também. Então, deixa bem claro. Daí agora também, mas o Beltrame saiu. Eu pedi para sair, porque eu mesmo saí. Eu baixei um decreto no início da eleição que era proibido, como diz a lei federal, já tem uma lei eleitoral que diz isso, mas era expressamente proibido a utilização de cargo, seja ele de confiança ou de carreira, para benefício eleitoral. Então, quando se anunciou que o Beltrame ia ser o coordenador da campanha, eu falei, ó, você tem que pedir exoneração. Depois, independente do resultado, você volta, porque a nossa vida vai continuar. Agora, ele pediu exoneração, como eu também tirei férias nos últimos 20 dias para não misturar a administração com política, porque a lei assim o diz. Estamos já nos instantes finais deste Café com a CBN. Eu vou passar novamente aqui a palavra ao Lucas. Lucas. Não, só agradecer ao prefeito por ter largado seus afazeres e vir conversar conosco. Muito obrigado pela atenção. Quero parabenizá-lo também, porque o senhor conseguiu eleger a sua esposa, né, a Cláudia, jovem, e na primeira tentativa ela chegou lá. É preciso reconhecer o mérito das pessoas no que tange a esse aspecto. Eu vejo aqui pessoas que já tentou 5, 6 vezes ir para a Assembleia, às vezes até um cargo na Câmara, e não consegue de jeito nenhum. O senhor deu mostra de que sabe fazer política, e isso tem que ser reconhecido de público. Muito obrigado. Olha, eu agradeço os teus elogios, Lucas, mas Eu digo que a Cláudia, ela tem brilho próprio. Na verdade, talvez a minha contribuição tenha sido quando o Ratinho a convidou para ser candidata, porque já a conhece de muitos anos, eu tenha concordado. E pode ter certeza que isso, a concordância dela ser candidata, talvez tenha sido a minha maior participação. E a eleição dela é pelos seus próprios méritos, e realmente é muito difícil a pessoa sair a primeira vez candidata e se eleger numa eleição disputadíssima como foi essa, talvez a mais disputada com o número de candidatos, e candidatos competitivos com o seu valor em Foz do Iguaçu, e ela conseguiu êxito aí. Então eu tenho certeza que ela vai nos ajudar. Espero que o Chico Brasileiro também tem a mesma postura, que eu fui oposição na grande maioria das vezes e sempre tentei ajudar o município de Foz do Iguaçu, até porque o deputado não tem atuação própria e ele pode utilizar o mandato, sim, para fazer um projeto político. Eu acredito que o Chico ele tenha essa consciência, até porque eu conheço, e vai nos ajudar, sim. Ah, mas lá na frente vai ser candidato a prefeito. Eu acredito que será candidato a prefeito e tem legitimidade para isso. E a atuação dele ajudando o município vai ainda credenciá-lo melhor ainda. E o debate político vai ser no momento oportuno, mas até lá ele tem um mandato legitimado e eu acredito que ele vai nos ajudar muito, como o Jacobo já está nos ajudando na Câmara e como a Cláudia vai também nos ajudar lá. Então, a representatividade é para ajudar a cidade. Se é para a população eleger deputados para atrapalhar, é melhor não ter eleito. Então, eu acredito que essa oportunidade que Foz do Iguaçu deu aos dois, ao Chico e à Cláudia, vai nos ajudar, principalmente naquilo que é o grande gargalo do Brasil, e nosso não é diferente, até porque nós estamos numa situação geográfica que compromete ainda mais, que é na questão de saúde. E nós precisamos realmente que o Estado assuma, se não a responsabilidade administrativa, que não é isso que nós queremos, pelo menos a responsabilidade de coparticipar financeiramente do custeio da média e da alta complexidade que é atendida em Foz do Iguaçu. Não é para a população, não estamos pedindo ajuda para a população de Foz do Iguaçu, estamos pedindo ajuda para o atendimento que é prestado no município de Foz do Iguaçu às pessoas de fora, principalmente da nona regional e do Paraguai. Eu também agradeço aqui a presença do prefeito Renê Pereira neste Café com a CBN, quadro que estará disponível na íntegra toda esta conversa daqui a pouquinho em cbnfoz.com.br. O Café com a CBN volta na próxima semana. A panificadora Adorela aceita encomendas para festas, casamentos em geral. Todos os dias de segunda a sábado, a Adorela serve um delicioso almoço. Aos domingos tem o mais saboroso churrasco da cidade, com frango, maionese, salpicão, arroz e muito mais. Panificadora Adorela, Rua Bogotá 26, esquina com Araguaia, em frente à garagem da Princesa dos Campos. Telefone 3573-5217. Panificadora Adorela, mais sabor ao seu dia a dia.